Can't Stop To Get Enough, Madonna, Borderline, Phil Collins, Sussurio, Pet Shop Boys, Always On My Mind, Sandra, Everlasting Love. Começamos o programa de hoje com Clyne Fisher, Love Changes Everything. E olha só que set, hein? E não saia daí, o segundo bloco tá pedrada também. Você está ouvindo Flash House. Minutos. Comindre Mangueiras e Conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono. A plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Voltamos ao segundo bloco do Flash House com Rick Astley, Never Gonna Give You Up. É, aquele clássico bacana que, olha, é difícil alguém não gostar disso, tá? Muito difícil. Mas, né, tem gente que gosta de Pablo Vittar, né, cara? Sei lá. Não é o caso dos ouvintes da Rio Sul Rádio, não. Eu acredito nisso. Nem do Flash House. Mas, contudo, porém, todavia, a gente dá sequência aqui no nosso programinha de sempre, né? É, depois do Rick Astley, eu posso adiantar que tem Jam Jam, New Order, Sound Factory e por aí vai. David Morales também, tá? CC Music Factory, ó. O time é aquele. Bacana como sempre. Então, se você estiver gostando do programa, né? Se você gosta de apreciar aí músicas boas, velhinhas, dançantezinhas e mixadinhas pelo DJ Marcandi, divulga aí pros seus amigos nas redes sociais, né? Daquele clique bacana no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, tá? Aliás, se você digitar flashhouse.riosurradio.com, vai cair direto na fanpage do Flash House. Aí é só você dar uma compartilhada bacana e mostrar pros seus amigos o que você usa como inspiração para o sabadão. Música.

He's still wearing that red and black jersey, waiting for the band to start up. He's still showing up 20 late, finding hearts and rules to break. Why would he want to change when every memory still bears to him? But this ain't high school, where all you care about is if the pretty cheerleader thinks you're cool. See you Friday. You're living like you're 17, but this ain't high school, where all you care about is if the pretty cheerleader thinks you're cool. See you Friday. Take her out to the football game, 'cause it's 5 years later and you can't get off of the elevator. That's growing up, 'cause you're growing up, and the world gets cool and you're still living in the hall. Stopped and stared and cared and knew your name. 'Cause this is the real world, I don't know you like that. You can remember, but you can't go back to high school, where all you care about is if the pretty cheerleader thinks you're cool. See her Friday and take her out after the football game, 'cause it's RioSulRadio.com.